5544. 4444. Para subir con la seguridad. Papa Eco mais 12. Papa Eco mais 12, contatador de colagem, segundo número 400, via segundo, transportador. 400, na 91 no Toco, Eco mais 12. Alterar 1, 2, 3, 1, 1. Tá, o meu tom não vai levantar controle. Tom não vai levantar, tá com controle aqui, que tem 55 de sinal 1, não tem 26 de sinal 6. Thank you.

Salvador. Sobe via Momo, pressão avançada para o 180, o azul 2, a gente está restrito ainda ali ao 3.000 a 15 minutos. decimal 1, alterna 23 decimal 8. Thank you. Boa tarde, esse é 9421, autorizado a linha de colapso, estamos 0, vento 130 graus, 119. Não, Não, 9421, mas pelo que eu vi, está em vista. Pode registrar o nosso aqui. Estamos 0, 1, 3, 0, 3, 1, 1, 9.